Estamos de volta com o programa Lixeirinha. Meu nome é Tuizo. Eu sou a voz. A voz que te encanta as tardes de domingo e as noites de quarta-feira. Chegamos no último bloco, infelizmente. No começo do programa, né, um ano atrás. Aliás, o programa dia 17 de agosto vai fazer um ano. A gente tem que pensar em alguma coisa bem especial para os nossos queridos ouvintes, né? Claro. O programa Lixeirinha, aliás, ele faz parte das nossas vidas, assim, porque a gente gosta muito de fazer. Bom, eu particularmente gosto muito, eu não sei se você gosta muito. Eu não gosto, não. Então, eu, dizendo por mim mesmo, eu. tipo, o programa ele faz parte da minha vida, assim, num âmbito até pejorativo, sabe? Porque quando eu não tô pensando em fazer o programa, eu tô pensando em alguma coisa que eu poderia fazer se eu não tivesse pensando em fazer o programa. Meu Deus. E, não, é sério isso. Isso faz com que o programa seja mais espontâneo, né? No sentido de que talvez... Sei lá. No sentido de que talvez, sei lá. Yeah. Nada faz muito sentido por aqui. Estamos falando várias coisas e não... pretendemos que vocês entendam porra nenhuma. E é isso aí. Não, todo mundo sabe que essas sem encher bola, né? Dizem muito sobre a saúde na educação e o capital de Marx. É, o capital de Marx é o mais importante, né? Depois que a Rússia deixou de ser um país comunista e a China passou a ser um país democrata. Acho que o Marx mundo... previu isso no Capital, né? É. Em detrimento dos... Bom, esse não é um programa político, a gente não vai entrar em detalhes. A gente já falou demais sobre política, né? Oh, yeah. Eu gostaria de indicar um livro. O livro Almoço Nu, de William Burroughs. Eu meio que me decepcionei um pouco quando eu descobri que ele era um reacionáriozinho específico, mas esse livro é muito bom, de fato. Eu nunca li, mas eu já vi o filme, que foi baseado nesse filme, nesse livro. O outro filme é Mistérios e Paixões, de David Cronenberg. Aliás, tem uma trilha sonora deliciosa. Olha, né, eureka, a gente pode ouvir essa trilha agora. Eu juro, não foi premeditado, mas, sei lá, eu acho que caberia muito bem esse programa, essa trilha, porque tem tudo a ver com o programa Lixeirinha. Pode ser? Pode. Não quer dizer, não sei, vou avaliar, analisar. Sim, sim. Eu tenho certeza que vai passar no filtro. Porque ela tem aquele filtro de historiadora, né? Então é mais fácil de passar. Filtro de historiadora? Deus! Isso quer dizer o quê? Eu não sei se isso foi um elogio, se não, foi... Não, isso quer dizer que a podridão fica de fora, assim. Tá, né? Ok. E que legal, que bom que vai ser finalizar esse programa ouvindo isso. A trilha sonora, aliás, eu não quero procurar ali no computador, eu acho que eu tenho de cor aqui. Howard Shore e Ornette Coleman. Se não for isso, me desculpem, mas eu tenho... 99% de certeza de que é isso. Então, muito obrigado a todos vocês ouvintes que ouviram o programa até agora, que nos aturaram. Que eu acho que não é uma tarefa tão difícil assim, né? É, eu acho que eu sou super aturado. Você é, que não. Sim. Enfim. E um grande abraço. E semana que vem a gente tá de volta. Fiquem agora então com Naked Lunch. E um feliz dia dos pais para todos os papais que estão ouvindo o Lixeirinha. Logo mais tem mais. Logo mais tem mais. Logo mais tem mais. Logo mais tem mais. Logo mais tem mais. Logo mais tem mais. Logo mais tem mais. Logo mais tem mais. Thank you. cheirinha. É bom porque não tem como piorar. Oi, oi, oi, oi, oi. Thank you. Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. Receitas da Semana, por Chefe Tuizo. Thank you.